E aí? Tem como aumentar um pouco o retorno pra mim? Aí ficou bom, aí ficou bom. Tá saindo minha voz aí? Pegue, pegue, faz no microfone, mande sua rima improvisada ou decorada, não pega nada, mas tem que ter consciência. O nosso sono é pra você ouvir, do seu pai, sua mãe, sua mina, dentro do carro, no quarto, banheiro, é gostoso, não levante sem ouvir do gueto. Trilha sonora diretamente do cativeiro. Aí parceira, o hip hop é respeito, tem que saber o que fala pra não falar besteira, pra não queimar o filme, não é poder, cê tá ligado, tem que ter qualidade. A mil e uma maneira de se expressar no hip hop, invente a sua, seja em São Paulo, Indaiatuba ou Nova York, seja onde for, faz de tudo um pouco. Aqui não é sorteio da Mega Sena, mas é o peito entrando em cena em sua casa ou na tela do cinema. Não seja uma modinha ou bostinha, faça sua correria, mas tá com a Fórmula 1, sem problema nenhum. Um por todos e todos por um, na fila da febre, gueto 21. Pegue, pegue, faz no microfone, mande sua rima. Pegue, pegue, faz no microfone, passe sua mensagem. Pegue, pegue, faz no microfone, mande sua rima. Pegue, pegue, faz no microfone, passe sua mensagem. O microfone é uma arma, se cair em mãos erradas é a mesma coisa que a bomba explodir em Hiroshima. Banguela, chinelo sem teto, é fácil fazer essas rimas. Besta que não presta, que não leva nada, sem consciência, paciência. Aí maluco, se toque, se joga, nem piratear seu CD. Com querer, os malucos querem mais vender. A milhas na correria, tropeços e tropeços, a vida te ensina. Hip hop é coisa séria, velho, não é brincadeira. Levante essa bandeira, se junte a banca certa. Pegue, pegue, faz no microfone, passe sua mensagem. Realidade, verdade, mensagem. A ideia aqui é quente, milhas na cena, derrubando barreiras, imagine a zica. Cê liga, é muita treta, uma pá de conversinha, mas no fim a gente brinda, a vitória é nossa. Saia do mundo da fantasia, se liga, se liga, se liga, cativê não fica pra depois. Gueto 21 está cansado do feijão com arroz. Pegue, pegue, faz no microfone, mande sua rima. Pegue, pegue, faz no microfone, passe sua mensagem. Pegue, pegue, faz no microfone, mande sua rima. Pegue, pegue, faz no microfone, passe sua mensagem. Eu acho que ficou bom agora, né? Ficou bom. Então, amanhã eu passei pra mixar, falou? Falou.